E o Senhor, nesta tarde, ministrou meu coração e me disse claramente algumas áreas. Primeira, nós vamos manifestar nossa fé em obras mais intensas na dimensão da oração. Eu quero desafiar você que está caminhando aqui ou que veio hoje pela primeira vez. Quando nós começamos a crescer na fé em Cristo Jesus, nós precisamos transformar esta fé em obras concretas. E a primeira obra que o Senhor quer nos desafiar hoje é essa: oração. Oração é uma atividade, não é um ativismo nosso. Oração é uma atividade física real. Eu saio da minha casa, eu venho para um lugar, ou eu separo um tempo em casa mesmo, ou eu vou para uma praça, ou eu vou com um grupo, ou eu vou sozinho e vou gastar um tempo orando. Ah, mas olha, é cansativo. Pois o sacrifício que Deus pediu a Abraão e considerou como obra que justificou a ele e que lhe acrescentou mais fé e que o fez ser amigo de Deus era um sacrifício maior do que qualquer uma destas coisas. Deus não vai pedir isso mais a ninguém. Hoje, Deus não vai pedir mais a ninguém na face dessa terra para imolar o seu filho. Porque aquilo era um ato profético a respeito de Jesus, o Cordeiro. E isso já foi consumado. Então, tudo que Deus vai pedir é infinitamente inferior. Eu quero crescer na minha fé, então eu vou manifestar algumas obras. E a primeira obra que o Senhor falou claro comigo hoje à tarde, desafia os meus filhos em oração. Nós temos 2, 3 momentos intensos que vamos concentrar de oração aqui no projeto. Todo domingo, às 17 horas, uma hora antes do culto, nós temos um grupo que está ali naquela sala orando. E a sala vai ficando pequena e nós vamos orando, é aqui mesmo. E eu estou desafiando você a mudar a sua agenda de domingo e chegar aqui às 17, às 17h10, não dá, 17h30, mas chegar para orar, e isso se tornar uma atividade nossa, uma obra nossa, algo físico, concreto, real, que vai aperfeiçoar a nossa fé, por 2 motivos. Primeiro, porque nós vamos descobrindo como orar. Irmão, ninguém nasce sabendo orar ou aprende de si mesmo. Nós aprendemos do Espírito Santo, mas tenha certeza, nós aprendemos absurdamente, muito mesmo, quando nós estamos em comunhão com os irmãos. Existem orações, existem frases, existe forma de entrar na presença do Senhor e com ousadia, que eu aprendi vendo inúmeros outros servos do Senhor orando. Gente, pode isso? Pode. Gente, pode falar assim com Deus? Pode. Gente, ora é assim? É assim, vou orar assim. E esta obra física, real, concreta, vai aperfeiçoando nossa fé. No culto de quarta-feira, também chegue antes. E toda quinta-feira, pela manhã, nós temos a manhã toda de oração. Talvez você possa passar 5 minutos, 10 minutos. Agora, esses são momentos que nós já sabemos, fixos, horários fixos, mas em todo o tempo o Espírito de Deus vai te chamar: ore agora, gaste um tempo para orar, separe um tempo orando. Eu vou sair do meu lugar, eu vou para tal lugar, eu vou me levantar da cama, eu vou tomar tal atitude e eu vou executar uma atividade, uma obra concreta em função da minha fé. Ninguém vai orar a Deus se não tem fé. Mas se eu tenho fé, se Deus pode, se Deus atende, se a oração é o nosso instrumento, então eu vou exercitar esta obra. E a palavra de Deus me assegura que esta obra vai aperfeiçoar a minha fé. O Senhor nos quer mais ousados e atrevidos em oração. A oração pode ser, muitas vezes, cantando, como estávamos fazendo aqui antes. E tudo isso é aprendido, é desenvolvido, treinado, e nós vamos desenvolvendo cada dia mais uma atividade espiritual, porém física, visível, clara, que expressa a nossa fé e nos aperfeiçoa. Obras maiores virão, mas as obras maiores, elas vêm como consequência de uma fé aperfeiçoada, que vai gerar uma outra obra maior ainda, e ao praticá-la, vai gerar uma fé mais aperfeiçoada ainda. Primeiro desafio do Senhor para nós, oração. Durante este mês de dezembro, nós vamos ter alguns estudos sobre os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo em nós são a ação sobrenatural de Deus para que algumas obras sejam executadas. A cura de alguém, a ministração, a revelação, a oração em outras línguas, dons espirituais que vão gerar atividades de Deus entre nós, que vão aperfeiçoando nossa fé. O primeiro passo é crescermos em oração. Enquanto ministrava a palavra, nós vimos que o testemunho é uma destas formas. Talvez o seu desafio mais imediato seja o testemunho. Eu quero ligar para alguém. Eu quero começar a falar que Jesus fez na minha vida. Eu quero começar a orar por alguém e falar que Jesus é poderoso para transformar, para abençoá-lo. Eu quero romper, talvez, uma bolha de timidez ou de receio ou de desconhecimento e quero proclamar. Eu estava ministrando a uma pessoa e eu disse a essa pessoa: então você vai declarar que perdoa fulano. E ela disse assim: mas eu não posso declarar isso. Por que não pode? Porque eu estou sentindo raiva ainda, eu não perdoei. Então eu fui explicar para aquela pessoa que o perdão é algo espiritual, uma decisão nas regiões celestes, no mundo espiritual, que aciona a obra de Deus na nossa alma e vai eliminar toda a mágoa, todo o sentimento que veio lá do inferno e não pertence a nós. Mas eu preciso tomar uma atitude. Eu perdoo, eu libero perdão, eu abro a minha boca e começo a dizer perdoo. E uma palavra liberada começa a acionar a obra de Deus, por onde precisa passar. É como o palitinho de fósforo que a gente coloca no início da trilha de pólvora. E vai embora até chegar no lugar em que tem que explodir ali o poder de Deus, a obra do Senhor. Mas sou eu que tomo esta obra, eu que pratico esta obra, eu que tomo essa iniciativa, mesmo que não esteja sentindo, porque eu não caminho mais pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. A fé não é um sentimento, a fé é uma convicção. E eu quero repetir algo que nós estudamos lá no princípio, quando estivemos estudando os 12 princípios e vimos fé. A fé é uma convicção que vem nos primeiros passos, por uma obediência. A criança aprende da professora que 2 mais 2 é 4 e ela simplesmente obedece à professora. A criança não pensa assim: 2, que coisa impressionante, gente. É verdade. É 4 mesmo. É isso que eu vou responder na prova. Não. A criança simplesmente obedece. É um nível de obediência. 2 mais 2, 4. Logo em seguida, a obediência, ela tem um prêmio. Ela recebe um galardão que sela a obediência dela. Ganhei o ponto. Estava certo. Passei na prova. E aquele galardão comprova e fortalece a fé dela, que gerou obediência. E para sempre ela vai responder 2 mais 2 é 4 com convicção. Isso é a fé. Eu recebo do Espírito Santo, professor, uma instrução. E eu simplesmente obedeço porque eu creio nele. A criança creu na professora e obedeceu. Eu creio no Espírito Santo e vou obedecer. Na primeira experiência, virá a aprovação do Senhor. Filho meu, você executou essa obra. Você, Abraão, você foi fiel. Você é meu amigo. Abraão, você está considerado homem de fé, justificado pela sua obra. A sua fé agora vai se expandir. Abraão, você vai ter filhos como as estrelas do céu. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, lá em 2005, o Sóstenes vai estar mencionando o seu nome e milhares de outros servos meus vão estar lendo a sua história e dizendo do que eu fiz na sua vida. Abraão, nunca mais esquecerão o seu nome, porque você será um referencial do meu poder. Abraão, eu estou fazendo isso porque você creu. O Espírito de Deus está nos instruindo. Filho, eu estou te ensinando. Agora obedeça. Comece a executar algumas obras. Comece a testemunhar. Comece a orar. E pode fazer na expectativa. Senhor, hoje eu vou buscar fulano de tal. Eu vou contactar fulano de tal. Eu vou até onde ele está. E eu vou falar do que Jesus está fazendo na minha vida. E eu vou aguardar com perseverança. Porque quem não persevera não vê o fruto da sua obra. E eu vou aguardar. E eu verei o mover do Senhor. Além do testemunho, eu vou me tornar uma pessoa de oração. Eu quero aprender a orar coisas que eu nunca orei. Eu quero crescer como um guerreiro de oração. Eu quero executar esta obra, orar, orar ao Senhor, orar ao Senhor. E a minha fé será acrescida, acrescentada, aperfeiçoada para algumas obras maiores que eu mesmo preciso, dentro de casa, na família, no casamento.